Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, meus amigos, estamos chegando. Sou Diego Valadares e a partir de agora estamos juntos e misturados, como sempre, no nosso programa Mundo Sertanejo. Muita música, muita alegria no seu rádio a partir de agora, viu? Quem canta bonito, Zezé de Camargo e Luciano, com a participação especial de Paula Fernandes. Linda canção, olha só, canção divina. Cantam. Deus criou o universo em harmonia, fez o sol que dá calor aos nossos dias, fez a lua pra servir de inspiração, e a chuva pra matar a sede no sertão. Fez o rio só pra se encontrar com o mar, deu o dom à minha voz, o meu cantar. Fez a árvore, o fruto e a flor. Fez o homem, a mulher e fez o amor. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você. Eu ganhei do Criador. Monte do forró é paixão demais. Deus criou pra cada um seu próprio dom, e junto com cada talento uma unção. Dá-nos a força, astúcia, fã. Outros deu a inquietude do saber. De pedra fez o diamante, a prata, o ouro, e deu pra cada criatura um tesouro, e guardou a joia de maior valor. Deu de presente pra esse humilde cantador. Fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador. Deus fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Muito bem, o programa hoje começou romântico, né? Essa canção realmente é divina, lindíssima a letra, tanto a letra, a melodia. E o Zezé e o Luciano, também a Paula Fernandes, interpretaram divinamente essa canção divina. Muito legal, né? Um abraço a todos vocês ouvintes, muito obrigado pelo carinho da audiência, a todos vocês amigos internautas que já estão clicados aí no radioestudiobrasil.com.br, ouvindo nosso programa em qualquer canto do Brasil e do mundo. Também a todos que estão ligados no Mundo Sertanejo através das rádios parceiras, são as nossas amigas parceiras, nossas rádios parceiras, os nossos amigos diretores, programadores, locutores do Brasil inteiro exibindo nosso programa. Um abraço a todos da equipe das emissoras que são nossas afiliadas. Muito obrigado, viu? os amigos da Rádio Clube FM de Itabatã, na Bahia, Wesley Tonai e todos da equipe, nosso muito obrigado, nosso abraço, obrigado pela parceria, viu? O André Braz em São Geraldo do Baixio e todos da equipe da Rádio Lírios do Campo FM, Rádio Líder FM 104.9. Obrigado, viu? Meu amigo André Braz e todos da equipe aí da Rádio Líder FM de São Geraldo do Baixio. Muito obrigado. Vamos de música. Quem canta bonito agora? Gustavo Lima, Fazer Beber. Com a participação especial, sabe de quem? Neymar. Esse novo swingado, quando toca esse swing, é pra ninguém ficar parado. Quero te ver aprender. Esse novo swingado, misturamos sertanejo que virou um batidão. Com Gustavo Lima balançando a multidão. Misturamos sertanejo que virou um batidão. Com o Neymarzinho balançando a multidão. Você quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena. Pra fazer não tem hora, quer beber? Esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero te ver aprender esse novo swingado. E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero te ver aprender esse novo swingado. Misturamos sertanejo que virou um batidão. Com Gustavo Lima balançando a multidão. Misturamos sertanejo que virou um batidão. Com o Neymar Júnior balançando a multidão. Você quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena. Pra fazer não tem hora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora. No braço do Neymar Júnior, pra fazer não tem hora, quer beber? Vamos fazer beber agora. Você quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena. Pra fazer não tem hora, quer beber? Vamos fazer beber. Aê, muito bem, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Minha querida Marli Santos, ela é de Brasília, está passando uma temporada em Guarapari, diz que não perde o programa lá pela Rádio Sim AM. Um abraço a todos vocês de Guarapari, aí exibindo o nosso programa, viu? Todos os ouvintes, Guarapari no Espírito Santo. Muito obrigado. Meu amigo Thales Oliveira, em Oliveira dos Brejinhos, todos os amigos da Cristal FM, exibindo o Mundo Sertanejo, muito obrigado, viu? A Maria Angélica, em Rio Doce, Minas Gerais, toda a galera, os amigos da Doce Terra FM, muito obrigado, viu? A todos pelo carinho da audiência, o nosso abraço carinhoso. O William Nunes Júnior, diretor da Rádio Cidade FM, do município de Itaiangá, Mato Grosso, um abraço a todos vocês, muito obrigado. No nosso quadro Ao Som da Viola, Momento Saudade de hoje, Gino e Geno cantam Ela Chorou. Essa, inclusive, está no meu CD ao vivo. Tá muito legal. Um abraço. Vamos lá. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola. Ao Som da Viola. Thank you. sofreu, sofreu de solidão, e por telefone ela pediu perdão. E eu a perdoei pra não vê-la chorar. Quando a gente ama é lindo perdoar. Ela chorou de amor, de quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou. Soltou e por telefone ela se entregou. Ela diz que vem e eu vou esperar. Pelo telefone não dá pra se amar. Ela chorou de amor, de quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor. De quem que ela chorou? De quem que ela amor. Oh, meus amigos, molhar é muito bom. E quando chora de amor, aí é bom demais. Ela sente saudade, ela me ligou. E por telefone ela chorou. Sente saudade, ela quer voltar. E por telefone eu vi ela chorar. Ela chorou de amor, de quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor. De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Maravilha, já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. É isso aí, música, alegria no seu rádio. Vamos em frente porque atrás vem muita gente. Olha só, vou ler um e-mail muito bacana aqui. Minha querida Elisângela, em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Ela está sempre interagindo comigo e diz que gosta de todas as músicas que a gente toca aqui no programa. Pede para eu tocar uma música minha bem apaixonada. Com certeza, viu, Elisângela? Vamos tocar assim. Daqui a pouco, Diego Valadares canta para todo mundo. Minha querida Tânia Janizelli, em Humaitá, no Estadão do Amazonas, a todos vocês aí da Rádio 104.9 de Humaitá, no Estadão do Amazonas, muito obrigado, viu? A Penha Oliveira, no Rio de Janeiro, também sempre ligada. A Mari Souza, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Meu amigo Ricardo Tomé, em Barra Mansa, no Paraná. A Mari Soares, em Canápolis, na Bahia, um beijo para vocês, viu? Minha querida Zenaide Arruda, também em Barra do Bugres, Mato Grosso. Um abraço a todos vocês que estão ligados no nosso Mundo Sertanejo. Paula Fernandes canta Sensações. Eu me perdi, perdi você, perdi a voz, o seu querer. Agora sou somente um, longe de nós, um ser comum. Agora sou um vento só, escuridão. Eu virei pó, fotografia. Sou lembrança do passado. Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre, até que prove o contrário. Estar assim, sentir assim, turbilhar. sensações dentro de mim. Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço. Eu te cavalo embaixo do cair da chuva. Eu reconheço estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto, eu evaporo e caio em forma. Desfruta, reconheço, eu me transformo. Sou lembrança do passado. Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre, até que prove o contrário. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço. Eu te cavalo embaixo do cair da chuva. Eu reconheço estar assim, sentir assim. Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto, eu bebo a porta em forma de chuva. Muito bem, linda canção da Paula Fernandes, mais um sucesso que ela emplaca aí em todas as rádios do Brasil inteiro, nas nossas afiliadas, tocando Paula Fernandes. Meu amigo Ivan Silva, da Cultura FM, em Natalândia, Minas Gerais, também exibindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês aí de Natalândia, cidade próxima a Unaí, minha cidade natal, né? Rádio Viola Universitária, aí de Maringá, no Paraná, exibindo o nosso programa. Muito obrigado a todos pelo carinho. Clécio Silva, Rocha Fernandes, Maradona Fernandes e todos os amigos da equipe, né? Meu amigo Zezito Martins, Araçuaí, Minas Gerais. Os amigos aí, Juninho dos Frangos, da Dona Tereza, na zona rural de Virgem da Lapa. Todos os amigos da Kawa FM, exibindo o nosso mundo sertanejo. Deixa eu mandar mais alô aqui. Deixa eu ver aqui, meu amigo. A Cecília Baltazar. Um abraço a todos vocês aí, minha querida. Os amigos da Rádio Vale do Paraíba, né? Da Rádio Rua Vale do Paraíba, Rádio Cultura Sertaneja. Muito obrigado a todos vocês do Vale do Paraíba, Rádio Cultura Sertaneja. Meu amigo Adilson do Vale, aí de Caçapava, né? Toda a galera da Cultura Sertaneja, muito obrigado, viu? Um abraço, muito obrigado pelo carinho da Célia Baltazar, o Amado, a todos vocês aí ligados no nosso programa. Os amigos aí da loja Rodben Bikes, né? Os amigos aí da loja Rodben Bikes ouvindo o nosso programa, muito obrigado. A Poliana Moura e a sua mamãe também ouvindo o nosso programa em Santa Luzia do Paruá. Um abraço a todos vocês, um beijo carinhoso para os pais da minha querida Patrícia Maiara, aí no Maranhão também, Santa Luzia do Paruá, ouvindo o nosso programa. Patrícia diz que os pais dela adoram ouvir o nosso programa. Um beijo para vocês, muito obrigado, viu? Meu amigo Anderson Barbosa da Rádio Ideal FM. Valeu, Anderson, sempre interagindo comigo no Facebook, aí da Rádio Ideal FM de Boituva, São Paulo. Valeu, Anderson, e toda a equipe da Rádio Ideal FM. Rick Renner canta Dança Comigo.

fala que eu te amo, amor, noite e dia. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo DJ R Mix, aí de Patos de Minas, comandando os bailes aí em todo o Triângulo Mineiro, tocando as minhas músicas Cabra Danado, Tô Nessa, na versão remix, muito legal, né? Botando a galera pra dançar. Meu amigo Dudamel, da Clipe.net, em São Paulo, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Quero mandar um abraço, meu amigo prefeito João de Deus, da cidade de Água Fria, Goiás, onde estarei fazendo um grande show com a minha banda, aí dia 16 de junho, Água Fria, Goiás, onde nós temos aí uma audiência fantástica em toda a região, aí de Formosa, Água Fria. Um abraço a todos vocês, viu? Aí em Água Fria nós temos a Denise Xavier, a Elis Regina, sempre interagindo comigo no Facebook e sempre ouvindo também o nosso programa. Dia 16 de junho estaremos aí no aniversário da cidade em Água Fria com o prefeito João de Deus. Vai ser muito legal o show, viu? Quem canta bonito agora, vou cantar Angústia, essa música romântica que faz parte da minha carreira. Canta Diego Valadares, Angústia. Quando a noite chega, vem o abandono. Deito em minha cama, mas não tenho sono. Acendo um cigarro, sento no sofá. Uma dose de uísque, começo a tomar. Vem a lembrança do teu sorriso no espelho do meu peito. Tento mandar embora esta saudade, mas não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E assim, mais uma noite sem você, mais uma noite sem dormir. Lágrimas, angústia, desespero, sem ter. Sem ter você aqui. Lágrimas, angústia, desespero, sem teu cheiro, sem ter você aqui. Lembrança do teu sorriso no espelho do meu peito. Tento mandar embora esta saudade, mas não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não. E assim, mais uma noite sem.

Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Luana Nunes e sua mamãe, Iranilda, em Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos vocês, viu? Aí em Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul, onde nós temos uma audiência fantástica. Minha querida Kátia Pereira, em Bom Jesus, Goiás. Um beijo para todos vocês e de Bom Jesus, ouvindo o nosso programa. Kátia e todos os ouvintes de Bom Jesus, Estadão de Goiás. Vamos ficando por aqui, Mundo Sertanejo volta amanhã com muito mais música no seu rádio. O meu amigo Jota Neves canta para vocês seu novo sucesso, O Avião. Tchau, Brasil! Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.